Se essa bunda, fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De pedrinhas e pedrinhas de diamante, TikToker, o paredão jogar. Se essa bunda, fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. De diamante, seu bobo ignorante, pro paredão jogar. Sentadão, sentadão no paredão. Sentadão, sentadão no paredão. Ítalo Ripardo, André Cilias, o moral de Bicuária. Iago Cedeus, Felipe Gravações de Timon. Sentadão no paredão, sentadão. Danilo Cedeus Varal, vai! Se essa bunda, fosse minha, eu levava pra casinha só pra ver ela jogar. Sentadão no paredão, sentadão. Pequeno Produções, Danadinho CDs de Caxias.